Conversas da Apaladiça, um programa de Jerónimo Mateus, Rui Feijão e Miguel Newton, todas as segundas-feiras na Rádio Cova da Beira. Décimo sexto episódio. O martelo que forja o mundo. Sabes qual é este som que estamos a ouvir? Foi arranhado. Hã? Não, é os bifes a fritar. Efeitos nós. Bem, mais uma jornada gastronómica das conversas da Abaladiça. Ficamos aqui desde a semana passada, não é? No enclave. No enclave. Semana passada viemos cá entrevistar o grande Zé Coxo e hoje ele vai-nos fazer o almocinho, está ali a fazer dois bifes e umas dobradinhas com feijão aqui para os três da videirada. E aproveitamos o embalo, estar aqui no enclave de sol, e hoje temos um convidado muito especial. Especial por várias razões, a primeira delas é porque é sobrinho do Jerónimo. E portanto o Jerónimo é que o vai apresentar na qualidade de sobrinho. Não. Eu não apresento nada. Tu não apresentas o teu sobrinho? Sou suspeito. Não, tu é que o apresentas. Eu apresento como artista, tu apresentas como sobrinho. Está bem. Não, ele é que se apresenta como artista e tu apresentas como sobrinho. Como artista? Eu apresento como sobrinho. É o meu sobrinho, pronto. É o meu sobrinho mais velho. É filho? Da minha irmã, claro. Então tens quantos sobrinhos? Três. E sobrinhos netos? Dois, que são os filhos do Tiago. Que andam na natação, um deles é na que idade é que eles têm? Um tem um ano. Sim, e a outra tem 13 anos. É como a minha. É colega da Maria Rita na natação. Ou foi, tivemos lá um dia, ou tem um horário diferente. Tivemos mais outro com a. E a razão de estar aqui, não é? Por ser sobrinho do Jerónimo, também é uma qualidade boa, mas não é. Claro. Para nos falar um bocadinho da tua vida cá e do teu trabalho. O teu trabalho artístico tem, não é? Como é que tu defines? Boa pergunta. Como artista não. Sim, como são eles, por exemplo, que vivem. Então são músicos. Pronto, mas vivem da arte deles, não é? Ao fim e ao cabo. Mesmo Jerónimo. Não, as coisas a nível profissional. E não sou artista. Diria mais um criativo, gosto de criar, mais do que artista. Então, mas criar o quê? É desenhar? Sim, tenho uma licenciatura em design gráfico e é algo que já exerço há 20 anos, mais ou menos. Tu que idade é que tu tens? Que idade é que me dás? 41. Ganhaste. Hã? Eu sou uma má. Não sabia, não vi. De 82. Atualmente. Fabricado em 82? Atualmente sim, posso dizer que sou artista, tendo em conta que estou a viver como tatuador, eu diria que sim. A tatuagem, mas as tatuagens foi uma coisa que apareceu há relativamente pouco tempo na tua vida, não? Sim, mais ou menos. O que aconteceu na realidade foi há cerca de 10 anos atrás, houve uma rapariga que chegou ao meu trabalho e disse, olha, tens aqui o meu material, eu vou deixar de tatuar e depois do que eu te vi a desenhar, olha, isto é tudo para ti. Se um dia mais tarde decidires agarrar na máquina, tens aqui tudo para começar. Mas é a tua colega? Não. E pronto, comecei a explorar aquilo, até que o João entretanto abriu ali a loja e estava com ideias de abrir a loja comigo inicialmente, só que depois não se proporcionou, acabou por ser uma outra rapariga que esteve lá durante um ano, que entretanto foi-se embora, abriu o estúdio dela e ele perguntou-me novamente se eu queria abraçar o desafio e assim foi. Deixei um trabalho como designer gráfico, fazer a gestão de um e-commerce de 40 mil artigos. É pá, tem assim, as consciências, é? Para abraçar aquilo. E o e-commerce era o quê? Era uma loja? Era uma loja normal. Mas esse curso que tu tiraste para onde? Aqui em Lisboa? Não, foi em Portugal. No IPCB. Exatamente. depois comecei a trabalhar num estúdio de fotografia. Antes ainda trabalhei em grande parte de empresas relacionadas com a publicidade. Mas aqui não é uma região fácil para esse mercado, não é? Não, não é muito tranquilo. A maior parte de quem tem dinheiro compra em Lisboa, não é? Quem não tem dinheiro acha que isso se faz por dois tintos e um bico. Esse era o maior problema. E depois és amigo, desarrasquei um logotipo, desarrasquei o. Não é? Sim, acabavam por nunca dar assim muito. Por acaso o desafio foi bem grande. É mais fácil ser aceito numa grande cidade do que aqui. Mas depois comecei a trabalhar como operador de câmara num estúdio de fotografia, onde também fotografava, mas estava ali mais direcionado para a parte da publicidade e acabou por criar uma outra empresa relacionada com a publicidade. E aqui para entrar. Chamava-se Press Photo. Sim, atualmente até se chama. Tem uma outra empresa. Quem? Ainda estava, que é de equipamento de ciclismo. Uma grande mistura. Mas quem é? Chama-se Edgar Mercado. Conheces? Tu não dizes nada? Queres acordar? Depois comecei a trabalhar numa empresa lá em Paris. Então, fizeste o curso e a tua vida cresceste no fundão, portanto, passou. Não tiveste que emigrar, não é? Houve uma vez ou outra que ainda pensei nisso, mas. Gostas de cá estar? Sim, basicamente foram as mulheres que me fizeram manter por cá. Primeiro a tua mulher e depois as tuas filhas. Ou as mulheres antes, sim. Pronto, ainda não falar também. Mas sim, foi isso. Tudo sobre o lindo. E gosto de cá estar. Depois também há aqui mais uma data de coisas que me ligam aqui. É o caso da montanha, por exemplo, eu gosto de escalar, houve um período que estava de lado e andei a ter um curso de parapente. É lá. E então, foi uma coisa. Até aqui há sítios para um gajo voar de parapente? Não. Ah. Aonde? Costumo escalar aqui da Gardunha, mas é muito raro. Mas mais. Da onde? A Gardunha da onde? No Sameiro. Só no Sameiro tem duas descolagens. Ah, não sabia. Linhares da Beira. Será aqui considerada a capital? A capital do parapente. Linhares da Beira. E sim, basicamente essas. Para quem quer experimentar pela primeira vez. Eu tenho a escalada. A escalada a paredes aqui? Não. Escalada na Gardunha? Na Gardunha é mais bloco. Só lá esta feijoada. Se não chegar, faz outra coisa, está bem? Está bem. Deve chegar. Vai chegou a feijoada. Outra vez grava. Chegaram lá, vamos, andamos sempre com aquele com o verbo chegar, não é? Dá-lhe o. Vou tirar a foto para não me esquecer. A Gardunha tem potencial, mas é mais. É bloco. Explica lá, deixa-me o que é bloco e parede. Bloco na parede. Precisas de uns 3 metros. Então, portanto, ao contrário do tio, aqui o Tiago não tem vertigem. Tu tens vertigem. E de que maneira? E o mais giro é com o irmão, o Rui também tem vertigem. Eu não sei se os voltei, não. Tu tens medo de voar? Não, tive a primeira vez foi complicado. A primeira vez foi complicado. Vejo-me um lugar mais longe da janela. Onde é que agora não. Onde é que foste voar a primeira vez? Para Londres. Foi para Londres. É, mulheres. E a segunda e a terceira também na. Longe da janela. Nesse tempo ainda se fumava e bebia nos aviões? Também. Ou fumo como os autocarros. Eu ainda sou do tempo em que se fumava nos aviões. Também eu. Pois isso hoje é Sócrates é que podia fumar nos aviões. Lembras-te que um gajo foi apanhado a fumar? Olá. É mais curioso, já sabe. Até conta lá a perspectiva do tio. Lá. Não uso mais direto. Quando era garoto, havia uma coisa impressionante. Viviam lá em casa, não é? Quando estavam todos garotos, ele e o irmão a chorar, eu punha-me a tocar aquilo que sabia, aquilo que era a tocar viola, não sei quantos. Era a minha caminhonete dos gajos a adormeceram. Portanto, as canções de embalar do teu tio era Bob Dylan e os Cro-Magnon. Mas é que fartaram. Fartaram-se. Eu imagino, nunca nenhum deles. Pegou na guitarra. Nunca nenhum deles tornou na onda de guitarra. O meu problema maior era afinal. Rapidamente se afinava e depois perdi o interesse por ela porque não conseguia afinar. Perdi a pergunta para a gente geral. Afinava a guitarra. Porque é que ela desafinava até porque tinha o braço empenado. E até era normal. Então, mas ela acabei por desistir. Mas pronto, cada vez que surgia aí podes experimentar um instrumento novo. Tiveste aqui na... Não. Por exemplo, eu emprestei um violão. Obrigado. Já veio o arroz. Não. E picantezinho, só chegou. Bom dia. O arroz. Passa aí essa saladinha. Não tem o que é. Vai só a festa agora. Não sei que era a opção que eles têm... Ou de um... Não é, você deve ver, você... Em casa não ouviam mais nada? Porque agora já não... Sim. Em casa... Foi um fartote tão grande. Também estamos lá numa altura de... Olha, o da muito com a manhã está todo brincando. Quero um small, um small. Mas tínhamos um vinil. Pode ser Fanta, está bem. Um vinil. Pode ser Fanta. O resto era um vinil do Bob Dylan. Também não havia. Uma grande alternativa. Não. Não podias propriamente chegar a pouco, não é? Depois faço uma coisa. Não, isto chega. Faz esquece que eu faço uma chouriça, uma coisa. Não, quero. Obrigado. Quero só um bocadinho picante para isto. Só podia ouvir o Onda Choca se não estivesse em casa. Exatamente. Tirando isso. Aquilo era logo, o que é que vocês estão a ouvir? Claro. Então, lembras-te de ver aí o teu tio tocar ao vivo naquela época em que vocês ainda eram miúdos e ele era o rei da festa? Facif, por exemplo. Lembras-te dele na Facif? Lembro. Nem ele se lembra dele na Facif, ou lembra? Não lembro. O que é que esquece uma coisa daquela? As pessoas aqui no fundo não têm mesmo uma saudade da Facif, mas é porque é por ser uma festa na cidade, que já não se faz. Agora fechado, sim, então também era toda uma nostalgia. As batatas vejam, está bem? Pois, se calhar é isso também. A Facif funcionava por causa da... Era dos concertos. E depois era uma semana que juntava-se a malta toda. Onde é que vai? Vamos à Facif. Os restaurantes e bares é que estavam sempre cheios. Eu sinto que aqui a malta do Fundão está carente de uma grande festa na cidade que ainda não é a Sangria em Agosto, que é outra coisa qualquer. Mas às vezes, depois quando a gente também, a memória também nos atrai hoje. Eu tenho saudades de uma coisa de há 30 anos, não quer dizer que hoje em dia, se fizeres a mesma coisa. Que a fórmula vai resultar. Em primeiro lugar, porque tu tens mais de 30 anos e já não tens paciência para as mesmas coisas, não é? Portanto, a feira agrícola que se faz agora é uma feira agrícola, tem uns concertos, mas não é? Eu faço feira, estilo aquelas feiras. Feiras grandes que há aqui, como a da Colina, a Feira de Pinhã. Santiago. Pá, mas sabe que eu ainda me lembro. Havia os concertos da Facif, como era óbvio, todas as noites, principalmente ao fim de semana. Havia um dia que era dedicado só aos reis folclóricos, mas toda a gente, todas as noites havia um... Pá, e havia sempre muita gente. Pá, eu ainda ia de cá vir de cá, E chegou um dia, foi ano 21, quando os Cro-Magnon, no início, pá, e tocar para 5 mil pessoas no Fundão foi obra. Valeu, posso crer. O ego. As batatinhas. E foi, olha, esse concerto foi o princípio do fim dos Cro-Magnon, dos originais. Pá, divergência. A malta portou-se com os polis. A primeira grande decisão. Foi. Pois agora que falaste disso, até me estava a recordar quem é que lá estava na altura. O gajo chegou e acha. Era o Batista. Era o Batista na bateria, o Zé Alexandre no saxofone, o irmão do Luís Batista na guitarra rítmica, o Silvio. Era a malta. E o Carlos Carola, que era o viola baixo. Não, o viola solo, o viola baixo é hoje. Então o único da formação original que se mantém é o Carlos Cavalo. É o Carlos Cavalo. Fiel à banda. Tens que dar uma medalha. Não. Medalha de mérito do Jerónimo e para amanhã. Paciência. Mas Carlos Cavalo começou a tocar comigo em 1984. Vê lá. Já vamos em 100 programas. E ainda não tivemos em estúdio os Cro-Magnon. É, até parece mal. Oh, isso precisas de 3 horas para tirar 5 minutos de conversa. Ainda são piores com o meu sobrinho a falar. Eu até estou admirado que ele está a falar muito hoje. Se não tiveres prazer, a coisa solta-se. Mas é Emílio, vamos fazer aqui um programa com vocês sem o Jerónimo. Ah, está bem. Sem o Jerónimo, então vocês podem falar mal dele à vontade. Então, mas agora ao Tiago, há aqui uma coisa. Para já escolhe. Já nessa fase, entre os Onda Choque e tens que ouvir Bob Dylan, assim, duas ou três. Tipo de música que ouvias quando eras puto? Quando eras puto, que já podias decidir tu o que é que ouvias, não é? Primeiro, sei lá, primeiro CD ou LP? Primeiro CD comprei, Prodigy. Foi o primeiro CD que comprei. Pois, pois as coisas foram mudando um bocado. O segundo CD que comprei poderia andar mais. Logo entre o eletrónico e o pesado. É, eu que me lembro. Depois havias, naquela altura, quando eles começam a comprar os primeiros coisas, é pá, que eu passei à censura. Tudo coisas que o teu tio devia dizer. É pá, isso chegaste a... Sim, sim. Vocês gastam dinheiro nisto, pá. Mas depois, se liguei por completo, cada um tem direito... É gostar do que gosta, como é óbvio. Ah, mas curtia, né? Então não foste apanhado aqui pela febre do metal do fundão, não? Só um bocadinho. Houve aqui uma grande... Não, houve ali um período na tua, na tua geração, houve aí uma bebida metal grande. Alguém te lembras? Bandas, já tivemos aí umas bandas... O que é que falou dessas bandas? Foi o Luca? Foi o Luca também falou. Deixa ali. Ah, mas eu não estou a dizer. Mas aí já vem um bocadinho mais tarde, mas estou-me a lembrar agora de alguns projetos onde eu nunca tive. Deus é grande. No outro dia estava aí um gajo que eu já não vi há muito tempo, David, não sei o quê, que é cá do fundão. E está a fazer uma tese de doutoramento sobre metal, speed metal, não sei o quê. Portanto, estás a ver. Tese de doutoramento. Também cabelos grandes? Não. Escolhe lá as músicas. Para quê? Na casa do quê? Na tua idade, ou um bocadinho mais velho. Não tenho mais. Acho que já sei quem. Pois é, havia aí umas poucas bandas de metal. Bandas de garagem. Havia. Olha, uma delas tocava o filho do Agostinho. Qual Agostinho? O gajo lá da praça, o Agostinho. Não estou a ver. Está bem, pronto. O chefe da praça. Do mercado. Pelo envolve. Pensei que era porque ainda não o entrevistaram. Foi falar um dia. Não, mas já falei com ele. Então vá, Prodigy mais o quê? Escolhe aí o Prodigy. Ah, Prodigy. Ah, tenho que escolher músicas? Sim, então, se uma hora de conversa. Vai sim para início de conversa, três, não é? Desse tempo, estás a ver? Também as músicas. Ou bandas que tenham sido. Ou cantautores. Sim, Prodigy. Green Day na altura também. Estou a falar assim muito no início. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. Says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my white and buzz. It's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding. Am I just paranoid? Grasping to control, so I better hold on. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. depois eu vou ali um saltinho. San Germán, vamos meter isso San Germán. Depois há ali uma transição. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. Put your hand. Epa, vou ter que contar uma coisa para o nosso garoto. Era impressionante. Agarrava em cobras, lagartixas e coisas. Sabe o que é que tinha medo? Formigas. São dois mais cheios e um normal. Não tinha medo das cobras, nem das lagartixas, nem. Não tinha medo de nada. As formigas é que eram. Vocês iam lá muito à quinta, quando eram putos, sim. Claro. Religioso. A vinda em meio campo. Mas eram meninos da cidade, cidade no sentido. Ah, não. Já viviam no fundo. A rotina ali durante uns anitos era chegar ali ao Eurovídeo, alugar um filme, ir de bicicleta para Valverde. O Geró tinha na altura um leitor de VHS e passávamos lá o dia ou íamos para a vinha. Basicamente era isso. Imagine, Jerónimo, esse teu leitor de VHS. As grandes obras cinematográficas que deve ter passado. E depois, mas a melhor é que vem para o fundão. Essa história. Depois a minha irmã, no segundo casamento, tem um. mais um filho, o João, Joãozito, e a minha irmã estava a trabalhar, os irmãos para guardar o João, sempre foi um... Se gostaram muito do irmão bacana. Queria ir para a piscina. Este meu irmão queria ir para a piscina. Conta lá essa história, como é que posso dizer, o que é que fizeram para ir para a piscina? As costas. Estão-me sempre a massacrar com isso. Exato. E como era tranquilo. Morávamos aqui ao lado. Era? 50 metros. E vínhamos aqui muito a ver isso. As piscinas do fundão era a única coisa que havia para fazer no verão. Sim. Ia andar de bicicleta e... Sim, é que não havia mesmo mais nada. São das histórias mais conhecidas que eu tenho. Tive vídeos dos meus sobrinhos. No vídeo do Orvalbão. O outro. Tu conheces o outro meu sobrinho, o Rui? Sim. Esse. Andava no ciclo. Desapareceu. A minha irmã toda preocupada telefona para a GNR ou para a polícia. Era GNR daquela altura. Era GNR. Desapareceu o garoto, telefona para mim. A correr o fundão, eu dentro do carro GNR à procura do meu sobrinho. E eu calmamente estava na casa de uma amiga. Oh, Roy, tens que recuar um bocado. Escola primária, Valverde. Ia toda a gente ao intervalo, o meu irmão ficava lá dentro durante o intervalo. Metia tudo dentro da mochila, quando os outros entravam, ele arrancava e ia para o café do meu lado. Depois lá aparecia sempre ao professor: olha, se não te importas, vai lá buscar o teu irmão, que ele já voltou a fugir. A primeira classe foi quase toda assim. Primeira classe. Isto mudou mesmo, isso hoje era completamente impossível. Era o fim do mundo, da primeira classe, tirasse as aulas. Sempre foi um rebelde. Aliás, eles sempre foram todos os rebeldes, mas rebeldes atinados, atenção. Tirando esse desatino. Hoje temos aí o bichinho a almoçar. Opa! E depois ainda foi aqui ajudando-te o Zé, não foi Zé? O Tiago? Ainda fui, é verdade. Sim, senhor. Sim, senhor. Ah, foste? O outro não precisa tão bem, pá. Este é superado. Eu acho que é diferente, pá. É Rovel. Depois dois nutrientes, não. Dois nutrientes. Não andava ainda, eu conhecia, mas eu conheci. Eu disse, olha, é essa, pá. Mas foste ajudando onde? Aqui? Sim. Aqui ou ali? Copos? Também. A mesma cá no fundão. Sim, era um bocado e de vez em quando eu precisava de ajuda. Já nem me lembrava disso. Também trabalhei em tantos sítios cá no fundão. Já nem me lembro. Mas sim, foi na altura para ganhar os trocos. E foi mais feijão. Ah, bom jogo. Que é mais ou menos nessa altura que eu também começo a desenhar mais para ganhar os trocos. Fazer retratos de carvão e isso. Ah, era isso que eu ia falar. Isso o desenho começou como? Começou de miúdo, não é? Desenhar e tal. No jeito, gostavas? Não. Não. Eras aquele talento inato ou isso foi um... Não, isso é tradição. Isso é mesmo, pela quantidade de trabalho que tive de volta das coisas. Muito obrigado. Eu defendo que partimos todos do mesmo. Mas pronto, está bem. Há coisas que não são inatas, mas pelo menos o interesse é inato. Um gajo vai no músico, também não vem. Se não tiver um bocado ao ouvido. Não vem do vozinho. Então, muito basicamente, como é que eu posso começar? Ora, do primeiro casamento da minha mãe, ou seja, do meu pai, na altura estávamos em Aveiro até os meus quatro. O Rui tinha dois. Por aí. Até os meus quatro. Se calhar três. Três, cinco. Quando ele se divorcia. Não, três, um. Viviam em Aveiro. Nesse período. Pelo menos esses três anos. Quando a minha mãe se divorcia, vem para o fundão. Para Valverde. Pronto. Isto para dizer o quê? Depois, não foi logo ali nos anos seguintes, mas também isso ainda é muito cedo. nós íamos visitar o meu pai. Um mês. Um mês e meio por ano, mais ou menos, dividindo entre o Natal, o Verão, Páscoa, quando era num ano e era no outro. E onde é que ele entrou no Brasil? Ele era pintor e retratista e tinha um trabalho ligado à cerâmica. E pronto, cada vez que lá íamos, ele. Cada casa que tinha ou quando dava, tinha sempre um estúdio onde tinha relação de fotografia, tinha uma parte da pintura, via fazer retratos e pronto. E acho que nasceu um bocadinho aí ao tentar emulá-lo. Okay. Ele também nunca chegou e disse: olha, agarra no pincel, faz assim, ou sabe? Houve algumas vezes quando eu tive a hipótese de vê-lo a trabalhar. E é aí que começa. Comecei a desenvolver ali um gosto pelo desenho e pela pintura. E comecei a experimentar com uma altura. O que é que desenhava? Em que altura? Em que princípio, logo quando és, começas. É coisa só da escola, é coisas presentes teus, é minhas ruas, é nas parciais, é. Não, sei lá, já nem as mortas. Era um bocadinho tudo e experimentando, tentar fazer registros da realidade o melhor que eu conseguisse, que não posso chamar fosse assim algum prodígio naquela altura, porque não era, estava à descoberta, estava a experimentar. E por volta dos 16 é que eu começo a experimentar o atrás para. Para começar a fazer uns trocos. Ok, nada como ganhar uns trocos para ganhar andamento da árvore. Exatamente. E pronto. E as coisas começam a crescer um bocado por aí. Tem uma coisa gira, pá. Até chegarmos àquilo que há, alguns consideram. Por segundas feiras no dia do mercado, por segunda rua, a pintar. Foi artista de rua, era parcampismo. A minha vida foi muito exigente. Só passava. Ver, mas aí era a spray. Mas tens que se retirar por ser GML. Era engraçado. Eu levava os meus trabalhos para a rua, já nem pintava. Sim. Era um problema. Trazia só uma capa e ia até ao mercado. Para algum pessoal podia vender relógios e outro tipo de coisas, mas eu portava ali com os trabalhos que nem sequer tinha os preços fixados. Tinha problemas com a polícia, mas uma data de pessoal. Depois acabei por não dar para o parque-campismo. Conseguias vender alguns e era alto também. As pessoas então adoravam aquela experiência personalizada. Mantei parte de vir ali à minha tenda, em inglês então. Passava ali uma tarde a pintar para eles. E pintavas o que? Era um retrato? Não, basicamente eram paisagens e alguns motivos surrealistas. Mas isso aí não sei do quê. Foi numa viagem a Barcelona. Estava na Rambla e encontrei lá um artista de rua que ele nos condena. Perguntei-lhe e ele, olha, faz assim, faz assim, não sei o que. É que o teu trabalho destaca-se em relação a todos os outros, porque tu conseguiste agarrar estes elementos todos e fazer mundos dentro dos mundos, mega surrealista e tridimensional. Como é que tu fazes isto? E era simples, aquilo com lixo, e então comecei a explorar aquilo. Mas isto foi os primórdios. Por pouco tempo, sim. Basicamente, quando era para ganhar os troços. Só um bocadinho. Para vocês já comeram. Estão a falar de vocês. Ele é que está a falar. Normalmente sou eu o último. Mas sim, olha, pode ser 4 cafés. Sim. Pode ser 4 cafés. Sim, pode. Sim. Vocês bebam. Espera. 4. Pois é, pá. Putz. Não, só batatinhas, guardei. Mas conta lá. Não faz batatas nenhuma. Ou por exemplo. Passei as batatas já. Olha, estou-te a contar de falar com ele. Aquelas tangerinas, pá, não é? Não, só quero café e depois o fruta faz bem. Mas eu como se visto, pá. Como se está? A gente é que não deixa comer, estamos só a fazer perguntas. O Jorge não diz nada. Os novos escritórios da TJ. É o CNCPI. Mas, Jerónimo, então, enquanto o Tiago almoça, a gente vamos aqui fazer umas perguntas sobre tatuagem. Ténis e tatuagem. Não tens tatuagem nenhuma. Como é que tu és um rocker? Tu és o rocker e não tens uma tatuagem. Não tenho uma tatuagem. Nem escondida, ali em alguns. Não tenho nada. Na nalga. Uma borboleta. Não gosto de tatuagem. Mas é boa altura para fazer isto. Agora é. Tatuador. É. Sabes o que é que podias ter? Ah, mas espera. Uma guitarra. Ah, mas surrealista. Estamos a esquecer quem fez o curso do último álbum do Estrada 343 foi ele. Explica ao nosso ouvinte o que é que é a coisa. Se conseguir. A coisa era... Como é que chama aquilo? O artwork. Não, o grafismo. A coisa. Sim, é verdade. Já nem lembrava. Ele é que fez isto tudo. Aposto que não pagou, Jerónimo. Acho. O meu padrinho também, é verdade. Godfather. Além de pagar, devia pagar já um almoço. Estás a brincar comigo. Já aqui registrado que o Jerónimo vai pagar um almoço ao sobrinho. Ele vai-te deixar todos os discos do Bob Dylan. Quando bater as botas de comboio, quando encostar o chapéu, fica por definir. É a quem é que deixas os chapéus? A coleção dos discos vale uma fortuna. Vou-te já dizer, vamos já aqui criar a Fundação Jerónimo Mateus, que é para fazer, quando, daqui a 40 anos, quando eu bater a bota, fazer a casa museu Jerónimo Escravanhão, lá em Valverde, onde ficam expostos os discos do Bob Dylan, e aquela parede, e os desenhos, as garrafas 8 bicas e os chapéus, o museu do chapéu. Pois, quantos chapéus tens? Sei lá, pá, 20 e tal. Há bocado falámos disso. Falámos até que ele queria recuperar um chapéu. Quer comprar um chapéu. E que há uma fábrica de chapéus lá no bairro Alto. Tem uma ideia, tenho que falar com o João. Talvez se recupera o chapéu que ele. E a parede dos pósteres, tem que se mandar tirar alguém lá a retirar a parede. É para vamos pintar a casa. E o póster de Stonehenge. Sem casa, menos o meu quarto. Está forrada para pósteres posta do Dylan. Conversas da Abaladiça. Um programa onde o bom, o mau e o vilão se juntam para um duelo de dois dedos de conversa e meia dúzia de tintos num bar, tasca ou taberna perto de si. Conversas da Abaladiça. O último a cair que paga a conta. Um programa a cargo de um par de artistas amantes da boa vida.